Amiga, você tá aí? Oi, amiga. A história se repetiu de novo. Ah, foi? Eu te avisei. Cabine dupla e dá-lhe sofrência. A história se repetiu. Mais uma vez a boba caiu. Amiga, tudo não passou de um conto de fadas. Tantas promessas na hora da cama, fez juras de amor eterno. Depois que me usa e me trai, ainda diz que me ama. Eu te avisei que de novo ele ia te trair. O mesmo erro ia se repetir. Mas você ficou cega de amor, nem quis me ouvir. Se eu fosse você, me vingava, depois me livrava desse desgraçado. Esse homem bandido, maldito, ele não te merece. Vou te dar meu conselho, amiga, vê se esquece. Não é fácil pra mim. Ouvir seu conselho é a coisa mais simples do mundo. Difícil vai ser mudar meu coração vagabundo. Que insiste em dizer para mim que é louco por ele. Aô, paixão! Só sofre iludida quem não tem uma amiga bandida. Eu te avisei que de novo ele ia te trair. O mesmo erro ia se repetir. Mas você ficou cega de amor, nem quis me ouvir. Se eu fosse você, me vingava, depois me livrava desse desgraçado. Esse homem bandido, maldito, ele não te merece. Vou te dar meu conselho, amiga, vê se esquece. Não é fácil pra mim. Conselho é a coisa mais simples do mundo. Difícil vai ser mudar meu coração vagabundo. Que insiste em dizer para mim que é louco por ele.